cemitério, quase que não volto. Olhei a cova dos chegados mortos, gordo meu aliado, pintado, Mano Djalma. Foram as vítimas na minha quebrada. O cemitério, mano, não aguenta mais. Brincar com a morte já era, se foi não volta mais. Jesus tá lá em cima só me observando. Por onde eu passo, por onde eu estou caminhando. Quem tá preso não tá feliz. Vacilo foda no xadrez, não é o que ele quis. Meu mundo é escuro, cheio de viagens. Portas abertas e fechadas dão uma passagem. Cada passagem se esconde uma história. É o moleque que morreu queimado, seu jaquetão escondia várias coisas. Eu tô na paz, eu tô feliz, eu quero ficar de boa. Muitos brincaram com a sorte, a morte já levou. Às vezes não é nem a hora, se foi porque vacilou. Os meus amigos estão indo embora. Daqui uns tempos não tem mais ninguém lá fora. Como vou trocar uma ideia, como vou sorrir? Perdeu a graça, não vai ter ninguém mais pra curtir. Os meus amigos estão indo embora, mas mesmo assim pro cemitério eu olho agora. Triste perder um chegado, com quem vou conversar? É triste olhar para os lados, manos não estão lá. Quero ver o que vai ser daqui. Brincar com a morte vai se destruir. Se liga na vida, se liga na fita. Muitos que morreram, a mãe ficou traumatizada. Algumas se mudaram, lembranças são guardadas. A foto, a roupa, o quarto sempre arrumado. Se a velha fica doida, pensa que o filho tá do lado. O crime o consumiu, a morte o levou. A violência é assim, mas uma mãe chorou. Um lado do sobrado é envolvido pela escuridão. Na escuridão tá a morte, leva muito sem razão. Já dei conselho demais, mas ninguém me escuta. Eu já pedi apenas paz, salvar minha vida e a sua. Vários manos indo pela cabeça dos outros, os mais espertos se safam, a morte leva os tolos. A galera some, a tristeza vem na mente. Nem todo mundo tem sorte, infelizmente. Infelizmente, nem todo mundo tem sorte. É triste perder um chegado, com quem vou conversar? É triste olhar para os lados, manos não estão lá. Quero ver o que vai ser daqui. Brincar com a morte vai se destruir. Se liga na fita, se liga na fita. Puta que pariu, véi, fico só lembrando. Alguns manos que não estão mais conosco, que partiram de repente entre ação. Travado sangue, lágrima no chão. É triste perder um chegado, é foda. Brincou com a morte o levou embora. E assim vejo tudo mudar, paz ser quebrada e o ódio imperar. Nem motivo, nem futuro, nem porra nenhuma. Embarca no caminho errado e nunca mais se apruma. Clec, clec, pá, pá, espalha o chumbo. Mais um chegado foi preso e outro virou presunto. É, véi, continue ouvindo. É. Cola com o cara, aprendi bastante. Pica mela, atirar e ganhar uns pisantes. Mas uma mãe perde o seu filho, entrou na malandragem, tá correndo risco. Triste fim, não queria que fosse assim. Mas a violência não tem mais fim. Eu peço a Deus, olha os caras aqui embaixo. Defidição e nossos colados do fundo do coração. Rezo uma oração para os manos falecidos, onde quer que estão. Sempre há perdão para aqueles que se arrepende. Deus existe e está aqui junto com a gente. E pelos irmãos que caíram no caminho errado, encontraram a liberdade mesmo encarcerado. O sistema nos afastou, mas o rap nos uniu. Antecedente criminal está, moleque nota mil. Encare sua liberdade como prêmio. Depois faça sua jornada pelos caminhos certos. Te espero na quebrada de braços abertos. DFMC, estamos por perto. É triste perder um chegado, com quem vou conversar? É triste olhar para os lados, manos não estão lá. Quero ver o que vai ser daqui. Brincar com a morte vai se destruir. Se liga na fita, se liga na fita. Perder um chegado, com quem vou conversar? É triste olhar para os lados, vai se destruir. Se liga na fita.